esperando uma resposta que eu já sei. E se eu sei, por que que eu fico feito bobo? Sempre caio no teu jogo. Olha só a armadilha que eu entrei. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar. Agora eu sei por quê. A outra em meu lugar. Eu tento te entregar meu coração. Você não quer saber e diz que não. Parece que ama quem não te quer. Te faz sentir melhor ou mais mulher. Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim. Um dia você para pra entender que tudo isso volta pra você. Eu tento te entregar meu coração. Parece que ama quem não te quer. Te faz sentir melhor. Fechado, com medo da tristeza do passado, andando no caminho da razão. Você apareceu na minha vida, abriu a porta para uma saída. São coisas que não têm explicação. De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti. Quanto menos esperava, o teu perfume estava aqui, espalhados pelo ar, me chamando pra deitar. E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar. Meu amor, levei tanto tempo para encontrar alguém que chegasse pra me libertar. Me entreguei de novo a mais quem diria. Do Pão de Açúcar. Alô, Belo! Não esqueça aquela época da escola, que você matava aula pra me ver jogando bola. Passava o seu caderno e às vezes dava cola. E a gente namorava no cinema. Eu chorei quando você saiu de cena pra fazer curso normal em outra cidade. Eu fui pras Forças Armadas, completei maioridade. Vem você na minha história, me matando de saudade. E depois caí no mundo. Trajetória, é um milagre te encontrar agora. E o pior? E o pior é que agora você já tem compromisso, tem aliança no dedo, eu também. E o melhor evitar o risco de partir ao meu coração. Vem comigo você aí, vai! Desejo pra você paz e saúde, que o bom Deus te ajude, pra você cuidar dos seus, pra eu cuidar dos meus. Mas deixa os nossos sentimentos se entregar nesse momento, antes de dizer adeus. Desejo, você cuidar dos seus, pra eu cuidar dos meus.